A gente resolveu fazer uma gravação em cima de como a gente faz aqui em casa. A gente às vezes senta para conversar sobre alguns assuntos e vai surgindo as ideias. Eu pedi até o Adil traz o conhecimento dele, as experiências que ele tem, e eu faço numa visão espiritual. Ele não consegue avançar muito na visão espiritual, mas está chegando lá. Mas na questão material, de conhecimento, de história, ele vai bem. Então, nós vamos fazer uma gravação em cima do que a gente... Até a gente fez uma gravaçãozinha para a experiência e vamos trazer agora de novo. Nós estávamos conversando sobre as guerras. Então, estamos abordando sobre o que a gente já leu sobre guerras. E eu fui fazer um estudo, entrei para pesquisar, por baixo, quantas mortes por baixo foram tidas pela guerra. Por baixo, sem dados, assim, não que foi exatamente esses números. Foram números assim que acham, mas não tem um número exato, porque não se contabilizou aí as guerras tribais, esses conflitos que tem localizados, não se contabilizou muito isso. Se levou mais em função de algumas grandes guerras, tá? Desde a época da Suméria. Gente, foi em torno de 500 milhões de vidas ceifadas. Isso por baixo, em algumas, não em conflitos localizados, de tribais e outros conflitos. 500 milhões de vidas em guerras. E isso me impactou. Quando eu levantei esse estudo, eu chamei o Adil, aí eu fui e fiz uma impressão das guerras, sabe? Algumas guerras, mas era interessante o número de óbitos de algumas guerras que foram relacionadas, muitas guerras, e assim, do mundo todo, de vários países, e guerras assim, até aqui do Brasil, os nossos conflitos que houve aqui, as nossas rebeliões aqui e tudo mais, como as guerras que nós tivemos internas, quantas vidas ceifadas. E isso impactou muito. Só na Segunda Guerra Mundial, foi a Segunda Guerra Mundial, foram 80... Primeira com a segunda. Primeira com a segunda? 80 milhões, isso no oficial. Por baixo, mais de 80 milhões de mortes, sabe? Aí a gente fica analisando assim, um irmão tirando a vida do outro. A falta de amor, a agressão, lutando por convicções, lutando por terra, lutando por poder. Tá? E a gente queria fazer essa colocação. Eu vou passar para o Adil para ele trazer um pouquinho mais do assunto de guerra, que ele gosta de explanar esse assunto. Depois ele passa para mim e eu entro mais numa visão espiritual. Tá? Tá aí, pode. Obrigado, hein? Ah, eu adoro guerra. Aqueles tanques enormes, cada canhão enorme, cada torpedo enorme que sai daquele canhão. Agora imagina quem está ali na frente. Que coisa pavorosa. Os japoneses fizeram um encouraçado, que tinha os canhões de 400 milímetros. 400 milímetros. Imagine um obus desse tamanho. Não fica nada. Destrói um só. Ele tinha 8 canhões desses, coisa parecida. Então, eu fico maravilhado com esse pavor todo. É que eu sou mago negro. E para finalizar, ainda dar um finalmente mais emocionante, o Japão já estava derrotado em 1945, ali pelos meados, antes de... Já estava derrotado, ele já não tinha mais combustível, estavam em... E o povo continuava por causa do fanatismo deles pelo imperador. Então eles lutavam até o fim, eles morriam sem arma. E aí inventaram a tal de bomba atômica. Os americanos precisavam testar a bomba. E aí usaram mesmo. Hiroshima e Nagasaki. E tinham dois tipos de tecnologia da bomba. Então, eles usaram um tipo numa cidade e outro tipo na outra. Uma de urânio 235 e a outra de plutônio. Como mortandade imediata, perto de 80 mil, a questão é que permaneceu a irradiação, a radiação dos isótopos. E aquilo foi uma coisa pavorosa, ficou matando durante anos, matando muita gente. E, poxa, gente, tudo pela ambição. Tudo para tomar o que é dos outros. É essa incontinência nossa de não estar satisfeito com o que Deus nos deu. E, olha, eu estou falando em Deus, mas eu sou materialista, hein? Mas é porque eu acredito que os meus irmãos materialistas deveriam vir ao nosso conhecimento. Eles precisam desse conhecimento, porque eles são muito apagados. Tem um sujeito que não acredita em Deus. Bom, então como é que a vida foi feita? Por acaso? O acaso é nada. Como é que o acaso poderia ter essa inteligência de conhecer anatomia, fisiologia, histologia? Eu tenho aí, você faz um monte de livros assim, cada um enorme. O acaso não teria condição de manipular. Só uma inteligência muito superior à que nós imaginamos, porque está além da nossa imaginação. A gente aprende lá, quando garoto, que Deus é um velhinho pendurado nas nuvens, com a bata branca, com um cacetete na mão. Deve ser um cacetete, é capaz de ter até de um. Mas para fazer a vida, para inventar a vida, é só a gente ler alguma coisa sobre o assunto. A vida é uma coisa muito complicada. A superfície da Lua, aquilo aqui é comum. Aquilo aqui é o direto, a vida é muito, mas muito complicada. É só a gente pegar um livro aí de qualquer fisiologia, né? E o sujeito tem assim, o desconhecimento mesmo, você achar que nós viemos do acaso. O acaso teria nos inventado, é uma casa inteligente. Mas então, isso que sobre as guerras, podem ter certeza, é a ambição. É a ambição, não é para defender nem ideias, não. É a ambição. Você vê agora e eles são tão deficientes, veja só, esse moço que dirige aí aquele país lá de lá do outro lado, o pessoal dele é deficiente, o pessoal militar dele. Ele decidiu tomar o outro país por incursões. Ele tinha material humano e capacidade militar para fazer essa guerra em 5 dias, mas ele decidiu fazer incursões, talvez para não provocar uma destruição tão grande. Aí teve lá um comandante dele que levou uma coluna blindada, caríssima, gente. Talvez aquela coluna blindada tivesse mais equipamento do que o nosso exército todo. Aí ele vai pela estrada, com o campo aberto em volta. Você vai com a coluna blindada, você é um alvo. E foi o que aconteceu. Destruíram a coluna blindada, morreram os... Quase que eu disse o nome deles. A terra deles. Morreram, ficaram ali. Nem ao menos estavam preparados para a guerra. Causaram a guerra, decidiram, nem ao menos preparados estavam. Quer dizer, porque Sônia disse que eu não tenho conhecimento, não, isso daí está no noticiário, não tem nada de especial, não. Então, me parece que, de qualquer maneira, a cada um de nós que estamos aqui, que tenhamos essa firme ideia de que não haja guerras, não se façam guerras, nem com poucos, nem com muitos, nem com um só. É a destruição. Eu teria que citar, mas houve uma guerra aí, isso está em qualquer compêndio. Houve a primeira grande guerra, a tropa de um país avançou por um país neutro. E era o único ponto onde aquela tropa poderia passar, porque existiam fortalezas poderosíssimas, a tal da linha... Não vou falar o nome da linha, não, mas era uma linha que tinha tudo quanto é tipo de armamento, todos os canhões de todos os calibres, por toda a linha, por toda a fronteira. Jamais eles poderiam passar, não haveria força no mundo para passar por ali. Mas na fronteira com um país neutro, que também era fronteira para o agressor, não protegeram a fronteira. O agressor passou por ali. Quer dizer, qualquer criança não faria isso. Não iria deixar uma fronteira aberta. E quando chegou na Segunda Guerra, repetiram a tolice. Não fizeram novamente um esforço naquele ponto. E foi onde o inimigo novamente passou. Isso mais de 20 anos depois. Mas então, veja só, quando eu falei que... É porque eu sempre procurei estudar o assunto, porque eu acho que ali é onde está a decisão. É onde está a decisão. É o mais forte. Não adianta, não tem argumento. Contra a força, não dá. E foi o que aconteceu. O que estava com mais força venceu no início, depois o outro adquiriu mais força e venceu depois. E triturou. Bom, eu sei, mais algum assunto? Não. Ele trouxe contexto que está nas condições dele trazer. E eu vou dar início à nossa abordagem do assunto e depois ele volta para falar. Então a gente vê as decisões de guerra e as pessoas se agredindo de uma forma, como ele colocou, um grupo mais forte destruindo outro grupo que não é tão forte, e a sede de poder, de domínio. Então não se pensa nas vidas, não se pensa na destruição de vidas. A gente nesse momento não pensa nem na questão de Deus, não se pensa em Deus, não se pensa na preservação da vida, só se pensa em destruir para conquista. E o que é mais triste nisso, que a gente estava conversando, que isso foi a nossa conversa, é que o país vencedor comemora a vitória. Comemora, gente. E muitas das vezes, quando eles comemoram, eles dizem assim, Deus está do nosso lado. Gente, olha que ponto que nós chegamos nas guerras. A comemoração pela vitória e destruição de vidas. Aonde que está o amor aí? Aí depois, a gente diz assim, a gente ama. Aí como eu estava falando, aí vai, se faz caridade, da cesta básica, vai socorrer o país derrotado, vai tentar investir no país derrotado para levantar ele. Mas cadê o amor? Isso aí fizeram por questão até de poder, de domínio. Não é nem pelo amor. Então a gente vê, cadê o amor aí? Ainda se comemora. Se comemora as perdas. Então a gente estava analisando sobre isso, conversando, e foi interessante que a Dil trouxe uma observação quando na Segunda Guerra Mundial, que ele era pequeno, tinha uns 7 anos, ele traz uma observação importante aqui para nós, no Brasil, porque nós tivemos tantas guerras internas, algumas guerras internas, e se comemorou vitória com as mortes. Porque era sede de poder. Não havia um consenso, era sede de poder. E ele viveu isso na infância dele, após a Segunda Guerra Mundial, quando os nossos combatentes retornaram. Deixa ele contar a experiência dele. Eu tinha 7 anos. Dia 8 de maio de 1945, a guerra terminou na Europa. O que se considerava de inimigos se renderam. Então, eu assisti do alto do edifício Brasília, que é ali esquina de Avenida Rio Branco, com um passeio, não sei exatamente. E então, os nossos pracinhas desfilaram, vitoriosos, porque eles estiveram na Itália, participaram de combate, e de maneira realmente gloriosa para os nossos pracinhas, porque eles tinham pouco tempo de treinamento com armamento americano, era uniforme americano, capacete americano, porque o nosso exército era todo moldado dentro dos padrões franceses. Mas naquele momento nada mais se falava de francês, porque os franceses tinham sido derrotados. E então nós estivemos lá e participamos, ainda que não muito bem treinado, mas estava suficientemente, porque me contou meu tio, que era capitão na guerra, ele faleceu, general, e ele disse que o nosso soldado, quando nosso soldado montado um ataque, tinha que avançar. E quando tocava a metralha do adversário, houve um momento em que a nossa tropa sumiu completamente. E então o general comandante, que era amigo do meu tio, já perdi minha tropa. E ele disse, não, olha, eles tinham se escondido no chão, eles estavam todos deitados, sumiram. E isso, diferente da tropa do principal aliado nosso, dos americanos, que era comum, a metralha está cantando, eles estão avançando, continuavam morrendo, morrendo, morrendo e avançando. Quer dizer que era o treinamento deles era pior ainda do que o nosso. Bom, então eu queria dizer, isso foi o que eu assisti, eu vi a nossa tropa desfilar aqui na cidade do Rio. Na época nem existia Brasília, hein? Éramos mais felizes. Bom, eu acredito que seja o que sobre guerra. Então, essa experiência que a Dil está trazendo, que você vê, ele foi assistir, eles foram receber os heróis de guerra, que vieram felizes, vencedores e muitas vidas ceifadas. Quer dizer, uma falta de amor total, gente. A guerra é totalmente é falta de amor. Onde é que Deus está nas guerras? Por isso que Deus diz que Ele não criou o mal. Não, Ele não criou a guerra, é o homem. É o mal que existe e que a gente aceita esse mal e vai e destrói as vidas com sede de poder e tudo. Então é triste, a gente estava, eu e ele, a gente às vezes senta para conversar essas coisas e eu achei interessante sobre essa questão que eu achei que a gente podia gravar para chamar a atenção. Porque nós temos outras guerras piores que a gente não se dá conta. Quando a gente para para avaliar aqui, não digo no mundo não, eu digo no nosso país, quando a gente vai avaliar o número de pessoas mortas em acidente de trânsito. Gente, é uma guerra. Porque algumas pessoas não têm paciência no trânsito, não têm paciência quando está dirigindo, não têm paciência com outro irmão. É um outro tipo de guerra, diferente dessa que ele descreveu. Quantas vidas são ceifadas? Dizem que aqui o número de vidas ceifadas em acidentes de automóveis de trânsito aqui no Brasil é maior do que o resultado de uma guerra localizada. E é uma guerra pela falta de paciência. A gente vê outra guerra que a gente tem, que as pessoas, pelos seus temperamentos, se desestruturam e matam o outro, que também é um índice elevadíssimo, que também é uma guerra. Não deixa de ser uma guerra. O que a gente mais vê é o noticiário. Aí vê escolas invadidas, muitos sendo mortos. É uma guerra. Isso é estado de guerra também. E quando brigam nas ruas, vão assaltar, que matam, às vezes tiram a vida, não só levam, como tiram a vida do indivíduo. É uma guerra, gente. Isso é estado de guerra. E a gente não se dá conta que isso é uma guerra localizada. Então é isso que a gente tem que parar e pensar. Aí a gente vê nessas guerras que nós temos localizadas, da forma como eu estou descrevendo, a gente também comemora, porque tem uma incursão, matam-se vários infratores, aí a gente comemora, é justiça divina. Onde é que está a justiça divina aí? Não é justo, porque Deus não se alegra das vidas sendo ceifadas. Deus não se alegra da vida que o indivíduo ceifou, nem a vida do indivíduo que é ceifado. Deus não se alegra nisso, porque Deus quer mudança. Deus quer mudança nessa forma da gente pensar. Aí a gente fala tanto de reforma íntima. Mas será que nós estamos realmente, será que se atingir um dos nossos, de que forma a gente vai reagir? Nós estamos numa guerra. E de que forma a gente vai reagir? A gente vai compreender? Né? Então a gente tem que parar para pensar nisso. Eu sempre trago a história aqui do meu sobrinho, que foi baleado pelas costas, com 18 anos, desencarnou. Eu não estou revoltada. Ele está bem, ele foi acolhido, ele está bem. Mas quantas famílias assim, gente? Aí isso gera uma revolta muito grande nesse sentido. Porque são vidas ceifadas. Por quê? Por causa da violência, a falta de amor. Que é isso que a gente tem que trazer para nós. A gente pensar muito nessa, reavaliar, trabalhar isso dentro de nós, porque nós não estamos livres dessa guerra. Nós vivemos aqui nesse planeta e vamos estar inseridos, estamos inseridos nessas guerras. Na guerra urbana, na guerra do trânsito, numa guerra entre facções, numa guerra entre países, numa guerra entre... Até a gente vê num próprio país, como a gente já botou as nossas guerras internas, a gente vê na África guerras tribais num próprio país. Irmão com irmão. Então, nós temos que pensar muito nisso. E era o que a gente estava conversando. Eu estava falando com o meu marido da minha visão espiritual e ele trazendo o contexto dele de conhecimento. Mas, no final, a gente chega num bom senso e ele tem essa noção da forma dele entender que a guerra é desnecessária. Nós podemos buscar alternativas. É essa a mensagem que eu quero deixar. Quer falar mais alguma coisa? Não, não, não. Guerra não é coisa boa de se falar, não. Vamos falar de paz. Então fala. São tantas as almas que são assim desencarnadas de maciçamente, não são poucos, não. De qualquer maneira, os nossos médiuns compensam trazendo essas almas para o nosso Senhor no céu. É melhor terminar numa brincadeira antes de rir do que chorar. Pode fechar, Juliana.